O tema a ser colocado hoje aqui é intolerância religiosa. Para falar de intolerância religiosa, a gente precisa quase que necessariamente fazer um giro pela história, né? Para nós sabermos, na verdade, o que é essa tal de intolerância religiosa, que seria, existem as intolerâncias raciais, as intolerâncias políticas, mas hoje o tema aqui é a intolerância religiosa. Na verdade, fazendo um giro, né, pela história, então, para sabermos mais ou menos o que é essa intolerância religiosa, o primeiro grande exemplo, não foi um grande exemplo, né, mas um exemplo bastante interessante, está na própria Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos. É lá quando fala de que Caim matou Abel por causa de uma diferença religiosa, por causa de uma intolerância religiosa, porque Abel havia feito uma oferenda e que Deus havia aprovado essa oferenda aos olhos de Deus. Caim, invejoso, perdendo poder, perdendo atenção, matou Abel por uma intolerância religiosa. É claro que isso está na Bíblia. Nós temos que saber que isso é uma alegoria, é uma simbologia, que na verdade é bem provável que isso tenha acontecido, Caim e Abel, Adão e Eva, mas que já na Bíblia está aí uma questão de intolerância religiosa. Se nós passarmos todo esse período, digamos assim, da Idade Média, que é a idade que eles chamam de Idade das Trevas, nós vamos perceber que as intolerâncias religiosas, elas foram extremamente grandes, consideráveis, brutescas. Existia a famosa caça às bruxas, existia outros tipos de ações, digamos assim, dos cristãos, na época, mais precisamente, representados pela Igreja Católica Apostólica Romana. Uma outra intolerância religiosa promoveu a primeira grande ruptura da Igreja, da religião católica, da religião cristã, que foi lá em 1952, quando se separaram a Igreja Católica Ocidental e as Igrejas Católicas Orientais. Naquela época, então, houve uma ruptura das duas igrejas, católica ortodoxa oriental e a católica apostólica romana. Então, os orientais não mais respeitavam as decisões do Papa. Primeira grandíssima, mundial, digamos naquela época, mundial, porque era na Europa, grandes intolerâncias religiosas, por pequenos detalhes extremamente insignificantes. Uns queriam adorar os santos de parede, outros não queriam, coisas assim sem muita importância. Uma outra grande intolerância religiosa aconteceram nas cruzadas, as 4 ou 5 grandes cruzadas que aconteceram lá de 1100 mais ou menos até o ano de 1480, praticamente foram trucidados milhares ou quem sabe até milhões de islâmicos e de igual forma cristãos, por causa da diferença religiosa dos cristãos quererem tomar a cidade de Jerusalém e os islâmicos quererem defender a cidade de Jerusalém. Eram praticamente uma chacina, foi mais ou menos uns 3-4 séculos de puros conflitos religiosos, por causa da intolerância religiosa. Mais precisamente, se nós vamos lá chegar lá em 1572, se não me engano, houve aquela chamada Noite de São Bartolomeu, que deve ter sido em 23 para dia 24 de agosto de 1572, quando aconteceu uma chacina de mais ou menos 70 mil protestantes que foram trucidados também por cristãos, por causa das diferenças religiosas, pelos católicos, cristãos contra os protestantes. Aqui a gente tem que perceber bem que, vocês percebem que existe a religião cristã, existe a religião islâmica e existe a primeira grande religião, que é a judaica. E os maiores conflitos aconteceram entre a própria religião, entre cristãos que defendem as mesmas ideias de Jesus, que defendem as mesmas ideologias de Jesus. Entre os próprios cristãos existia todo esse tipo de chacina. Aquilo que está acontecendo hoje entre os islâmicos. Entre o próprio Islã, existe lá o tal de ISIS, extremamente radical, que chacina, que praticamente mata não só cristãos, como próprios islâmicos que defendem Alá, né, as ideias de Alá, e também judeus. Essa é uma grande, outra grande intolerância religiosa. Se nós formos aqui, voltar aqui para o Brasil agora, desde o descobrimento do Brasil, os índios eles eram praticamente obrigados a se catequizarem. Quer dizer, os jesuítas naquela época, os padres portugueses, depois os espanhóis, obrigavam praticamente os índios a esquecerem a sua cultura religiosa, toda a sua cultura que eles haviam adquirido através de toda a sua... através de toda a sua vivência aqui, né? Obrigá-los a serem católicos, apostólicos, romanos, através da catequização dos índios. Quando chegaram aqui os escravos, eles eram extremamente boicotados, dá para dizer até, ou obrigados a não desenvolver de forma nenhuma os seus rituais e as suas ideias africanas. Eles que trouxeram para o Brasil o candomblé, a umbanda e outras seitas afro-americanas, hoje conhecidas como afro-brasileiras. Então, houve aqui no Brasil uma tremenda e grande injustiça nisso aí, porque eram cometidas atrocidades também com aqueles que não queriam assimilar e não queriam aceitar a ideologia católica apostólica romana. Mas, recentemente, contra até o próprio Espiritismo, lá em 1952, quando o Divaldo Franco, ele, através de asta pública, ele conseguiu arrematar aquilo que hoje se chama Casa do Caminho, lá em Salvador, na Bahia. Na época, ele comprou uma mansão que havia ido à asta pública e ele conseguiu arrematar ela através da ajuda de pessoas que ajudaram a pagar o valor, e ele não conseguia fazer com que aquilo funcionasse, porque na frente, quase praticamente na frente, existia uma instituição religiosa católica chamada de Nossa Senhora dos Mares. Então, naquela época lá, em 1952, existia uma tremenda ação, digamos assim, uma tremenda influência da Igreja Católica contra aquilo que eles chamavam da Casa do Demônio, onde iria ser a Casa do Caminho, que atendeu até hoje milhares, milhares e milhares de pessoas, que ainda existe hoje lá em Salvador, dirigida pelo Divaldo Franco. Mais recentemente aconteceu aquele ataque com aquela menina, né, contra aquela menina que havia saído de uma sessão de candomblé e que ela foi apedrejada na rua porque ela estava seguindo a avó dela, se não me engano, porque ela estava saindo de uma sessão de um terreiro, né, de candomblé, que existe candomblé, umbanda e outros, né? E aí, como é que fica tudo isso? Por que toda essa perseguição religiosa? Por que todo esse ódio religioso de alguém contra alguém? De pessoas que estavam com a Bíblia, inclusive, embaixo do braço, atirando pedras contra essa menina. Lá, não me lembro onde foi o local, se não me engano, foi no Afeganistão, uns 2 anos atrás, uma menina levou 2, 3 tiros na cabeça porque estava indo na escola. Isso aí também é perseguição religiosa, cultural. Mas, em contrapartida, tem um lado positivo. Naquela mesma semana, essa menina, ela foi visitada, ela e a avó dela, se não me engano, pelo Dom Irani Tempesta. Ele deve ser arcebispo ou cardeal do Rio de Janeiro. Prestando solidariedade a essa menina e, principalmente, fazendo crítica à intolerância e à perseguição religiosa. Então, esse Dom Irani Tempesta é aquele que foi alguns anos atrás, não, um ano atrás, dois, ele foi candidato a ser o Papa também, né, lá no Vaticano. Então, ali está um sinal, eu diria, mais positivo e claro de que as coisas estão mudando. Quem ontem perseguia, quem ontem fazia perseguição, promovia atos de fé, que eram aqueles atos onde queimavam as supostas feiticeiras, hoje eles estão se tornando defensores, da não intolerância, da tolerância religiosa. Estão sendo defensores, estou falando sim, de muitos grandes personalidades da Igreja Católica que estão hoje se tornando favoráveis a livre religião, ao livre fé religiosa. Porque em 2007 aconteceu aqui no Brasil uma coisa interessante também, que é um decreto-lei pelo governo da época, governo federal da época, que criou o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. E esse dia é comemorado, não é comemorado, mas ele é representado dia 21 de janeiro de todos os anos. Ninguém sabe disso, mas existe o Dia Nacional do Combate da Intolerância Religiosa. Por quê? Porque nosso país é um país laico. O que é um país laico? É um país onde não existe uma religião oficial. É um país onde existe a liberdade de credo, a liberdade política, entre aspas, tudo isso entre aspas, é claro. A liberdade de imprensa, a liberdade de falar, a liberdade de ir e vir. Então, o que a gente tenta passar aqui é que as pessoas que fazem preconceito, fazem essa intolerância, promovem essa intolerância religiosa, é bem provável que elas estão retrocedendo no tempo. E dentro do Espiritismo, de forma alguma, nenhum seguidor do Espiritismo, estudioso do Espiritismo, pode concordar com esse tipo de intolerância. Então é isso. Obrigado.